da pouca transição Caju, após Caju conforme rota. Controle 199.8, responda 5402. Pajama, Pajama direto. forma Romeo, Romeo 24. Bruno 92, siga via Índia, reposte pronto no ponto de espera, ajuste 1012.

M93, Centro Recife, M25, decimal 45, alterna M26, decimal 85. Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Chame Centro Recife, 125, decimal 45. Mono 25, 45, boa. Boa. 4, 1, 2, 1. Juliane Fomos, o voo 10, decola da pista 10, saída da El, lida, transição ótima. Controle Salvador 199.8, transfondo 5420. 10 Guarulhos, apresurou no 0, decola no 0 da El, lida, ótima. 198 é o controle, 542, dando no transponder, voo número 73. 1973, correto, protegimento, chama para o pushback, a família. Certo. Autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, saída Fuca, corrigindo, saída Conde. Saída Conde, controle 198, transponder 0275. 6, bom dia, controle Salvador, acione identificação, esse para 12, 10, ajuste 1-0 no 2, apresente Duna. Volta pro 8, Duna, 2, eu peço 1-0 no 2, está trazendo o 2. Então, 3520 para o Taxon 36, a voz 2h30, alterna João Pessoa. 3520, Antônio Pátio, siga via Índia. Reposte no ponto de espera, ponto ajuste 1002. Chama no ponto de espera, via Índia, então 3520. Está 3520, ingressando na Índia, está pronto. Está 3520, autorizado LR decolar, pista 1-0. Vem para a Champena, meia dúzia de mais. Decolar, está 1-0, está 3520. Cross 22, chame 19-8, por favor. 19-8, seja. Salvador, boa noite, está 3520. São 3520, contato radar na decolagem, estamos para nível 190, saída Conde. 190, poderia coordenar já para o Jaraguá? Jogo para ele? Negativo, aguarde coordenação. Que nós escuta. Obrigado, não sei se eles precisam, se não acham, Tex. Olha, 3-8 no meio, tentando pegar as vezes à direita da rota para evitar a formação. 3896, Liga de Aliança 78, Pistola 0, reporte estabilizado. Fortaleza estabilizada, LXX3, Pistola 0, 3896. Pistola 73, Liga de Índia, reporte no ponto de espera, ponto ajuste 1002. E aí, até o ponto de espera com 1002, agora não é 73.